Criando Deus, quem impedirá? Foi Ele quem prometeu, a promessa é fiel e nunca falhará. Pode levantar gigantes, pode levantar muralhas, que não vai adiantar. Seja qual for o levante, a palavra de Deus que prevalecerá. O que Ele decretou, tá decretado, Ele carimbou, tá carimbado, Ele assinou. Ninguém apaga o que Ele escreveu. Quem te falou que não tem mais jeito de um detalhe?